mostrando os sinais. Já deu pra perceber, me soprando beijo com os olhos. Vi que tá na hora de você, vi que tá na hora de te ver. Esse é o momento de acontecer, então chega pra cá. Vamos ver no que vai dar. Depois dessa dança, te levo comigo pro lugar tranquilo, pode pá. Não corre perigo, nós tô no sigilo, aonde ninguém vai nos achar. Depois dessa dança, te levo comigo pro lugar tranquilo, pode pá. Não corre perigo, nós tô no sigilo, aonde ninguém vai nos achar. Essa noite vai ser a noite, essa noite vai ser a noite, a noite. Essa noite vai ser a noite, a noite. Essa noite vai ser a noite, a noite. Essa noite vai ser a noite, a noite. Essa noite vai ser a noite, a noite. Essa noite vai ser a noite, a noite. Essa noite vai ser a noite, a noite. Já percebo teus sinais, não vejo nada que hoje possa nos interferir. Segura na minha mão, não pense em nada. Quero provar do teu pecado, calor do momento, não deixa eu mentir. Tive momentos em que falhei, pelos meus erros eu paguei. Parei, escutei e aprendi que nessa vida aprendizado a cada dia. Larguei de mão da minha vida vadia, apostei no meu sonho, investi no trampo e a minha firma se tornou cortesia. Olhos que já compreendem que é atração iminente. Há certas coisas que não podemos prever. Entre apertos e beijos molhados, essa noite é sem certo e errado. O clima esquenta, já sei o que vai acontecer. Ok, baila comigo, dança comigo. Sei que você gosta muito, então te fiz o pedido. Faz um tempo que eu já tô pensando nisso. Você passa, não disfarça, muito menos eu, com esse jeito seu. E essa noite vai ser a noite melhor que ontem, sim, só confiar em mim. Com certeza você vai querer ficar, com certeza você vai querer voltar. Aceitou, ok, você sabe, eu sei que tu queria estar comigo all day. Confiou, ok, então aperta o play, que a noite é nossa e ela é toda sem lei. Essa noite vai ser a noite, a noite. Essa noite vai ser a noite, a noite. Essa noite vai ser a noite, a noite. Essa noite vai ser a noite, a noite. Essa noite vai ser a noite, a noite. Essa noite vai ser a noite, a noite. Essa noite vai ser a noite, a noite.